andrecivismoral.com.br. Isso é Chicão do piseiro, tchaca tchaca tchá, daquele jeito. Tava no baile da Colômbia, encontrei novinha lá. Depois de várias bebedeiras, teve logo tchaca tchaca. Arrastei ela pra casa, ela me chamou, foi de gostoso. Fui logo no ouvido dela e beijei o seu pescoço. Fui logo no ouvido dela e beijei o seu pescoço. Ela me falou assim, ó, vai. Seu gostoso, gostoso. Gostoso, gostoso. Estilha você de quatro na minha cama, gritando bota, pedindo soca, botando tudo na taxa. Chora, rebola e chora, rebola e chora, rebola e chora, rebola e chora, rebola e chora, rebola e chora. Seu gostoso. Estilha você de quatro na minha cama, gritando bota, pedindo soca, botando tudo na taxa. Chora, rebola e chora, rebola e chora, rebola e chora, rebola e chora, rebola e chora, rebola e chora, chora. Pega o controle e aumenta no talo. Isso é Chicão do piseiro, daquele jeito. Alô, Bugido Cavaco, tamo junto, é nóis. Alô, RD7 CDs, Lode CDs. Alô, Tiaguinho CDs, tamo junto. Tava no baile da Colômbia, encontrei novinha lá. Depois de várias bebedeiras, teve logo tchaca tchaca. Arrastei ela pra casa, me chamou, foi de gostoso. Fui logo no ouvido dela e beijei o seu pescoço. Fui logo no ouvido dela e beijei o seu pescoço. Ela me falou assim, ó, seu gostoso, gostoso. Seu gostoso, gostoso. Estilha você de quatro na minha cama, gritando bota, pedindo soca, botando tudo na taxa. Chora, rebola e chora, rebola e chora, rebola e chora, rebola e chora, rebola e chora, rebola e chora. Seu gostoso. Estilha você de quatro na minha cama, gritando bota, pedindo soca, botando tudo na taxa. Chora, rebola e chora, rebola e chora, rebola e chora, rebola e chora, rebola e chora, rebola e chora, chora. Estourou, papai. Em nome da Showhits Promoções e Eventos, tamo junto, é nóis. Daquele jeito, papai. Alô, Estúdio Top Mix, tamo junto. Alô, MR Store, tamo junto. Daquele jeito, papai. Estourou.